ditadura. Baú sempre lotado, filha dura. Então, rumo ao setor comercial sul. Vou de baú, uma hora e meia em pé. A perna dói, trampo de office boy. Preste atenção, a maioria por aqui da periferia. Começa o dia todo dia assim, bem, bem, bem cedo. Eterna luta, emprego versus desemprego. Dando igual a subemprego. Pouco dinheiro versus alimentação, igual a subnutrição. Só pra citar alguns ingredientes desse caldeirão. Siga em frente, sempre em frente, sempre em frente. Chego no trabalho adiantado todo dia. Reviso as matérias do colégio, treino datilografia. É, quero ser alguém, muito mais que alguém de bem. Adiantar o lado de alguns, ei véi. Aqui quem fala é Japão, seu irmão da expansão do setor. Ó, veja só rapaziada, foi difícil chegar aqui, analisar a vida assim. É triste e complicado ver um irmão de rocha cair. Cara, acorda, olha nosso povo aqui nessa UTI. Pânico na CI, mas chega aí. Agora que o baú tá na Guariroba, o trânsito nervoso e pra chegar no meu itinerário 335 leva ainda mais de hora. Rumo ao setor comercial sul, baú sempre lotado, vida dura. Rumo ao setor comercial sul, baú sempre lotado, vida dura. Rumo ao setor comercial sul, vou nos estilo, no meu regime, nem um pouco satisfeito. Ontem violaram meus direitos, encapuzados, dedo no gatilho, sem tarja no peito. A ação, confirmando a tradição, erro grosseiro, careca, agasalho, jaquetão preto. Jamais será a descrição do marginal perfeito. Rumo ao setor comercial sul, vou de baú e haja bom humor. A porta abriu, só que não fechou. O barulho do motor é ensurdecedor. Cadê meu troco, cobrador? Cine Hits, Blitz. O papo agora é o Konik. Uma das quebras mais preza. A playboyzada despreza, diz que é brega. Só querem o que é chique. Uma avalanche de tolices que pra eles tem motivo certo. Desfiles de marcas no Gilberto. Eu tô esperto e alerto vocês. Japão, vou falar mais sobre a primeira da W3. Vai. O movimento não para, o fliperama logo de cara. Vários chegados levando a vida, lavando carros, o som no talo. Rap nacional pesado. Se não tem carro, alguém traz o rádio. Vaquinha rola e qualquer um vai comprar pilhas da feira do Paraguai. É meio dia, o sol não dá estia. O camelô de tanto gritar já tá rouco. Juntando todo o troco, um real e 50 no bolso. Garantia do cachorro com refri no almoço. Do rango sobra de útil a tampinha. Adivinha onde tá a bolinha? Uma vidente arriscou, perdeu tudo que tinha. Pra banca não dá problema. Tá armado o esquema, deu louça, aviso antena. Sai batido da área, quebra pra rodoviária. Choquito, prestígio, house, suflé, energex, caramelo, goma. Aceito o ticket, vale transporte, paz escolar. Cheque sem fundo, dente furado, sutiã relaxado, piolho na rima chegada. Rumo ao setor comercial sul, baú sempre lotado, vida dura. Rumo ao setor comercial sul, baú sempre lotado, vida dura. Rumo ao setor comercial sul, difícil esquecer da GDF, dos 3S e da AAP. Rapaziada que tem muito a dizer, marginalidade deixada de lado. Sucesso conquistado com trabalho suado, nada por acaso. Aí chegado, às 18 bate o ponto e saiu voado. O centro de Itaguá como sempre congestionado. O combão do Lalico sai do pão de açúcar lotado. Desço na área mais uma vez preocupado. Mente quem diz está preparado. O professor só dispensa às 23, informando ser assustadora estimativa de reprovação. Aprendizado noturno é de difícil assimilação. Rotina encontrar domicília no portão. Vida dura é ser mãe na expansão. É isso, estamos juntos pro que der e vier. Vá de baú, vá como pode, mas siga em frente, sempre em frente. Ouça seu chegado, GOG. Rumo ao setor comercial sul, baú sempre lotado, vida dura. Rumo ao setor comercial sul, baú sempre lotado, vida dura. Baú sempre lotado, vida dura.